Salvador, muito bom dia, tá 3517 da Juliette para Brasília. Tutan 3517 380 Brasília, ponto cópia. Afirmativo. Ok, então tá autorizado Brasília, nível de voo 380, decola, dá 1-0 com curva direita, na saída árvore, transmissão elefa, Delta 17, após a pina, após direto Brasília. Controle APL 120, decimal 8, transponder 5535. 1804, decolado 231, controle 120, decimal 8, voo. Controle 208, 204, bom dia, obrigado. 535, transponder. A aerovia que vai utilizar é a Pesolu 17, tá? 3517. Botão 3517, o controle é PR 120, décima 8, chama pronto se tiver funcionamento. 1208, 3507, vai chamar quando pronto. Taxi Azul 4201, estamos com 123 a bordo. Corrigindo, 117 a bordo, alterna Ribeirão Preto com 3 horas e 50 de autonomia. O 4201 está autorizado o táxi via Tetsuê Índia, ponto de espera do 10, chama a torre 118-95, o ajuste de altímetro 10-15. Ok, senhorita, muito obrigado, foi um bom dia, bom trabalho. Igualmente, Azul. 2111, Ocean Air, pushback, acionamento, posição remota. 2111 remoto 14, está autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, 2111. Para o táxi Azul 4040, nós temos 116 a bordo, galeão alternado. Autonomia de 3 horas. 4040 da Azul, está autorizado o táxi via Pátio Uno, Tafé Índia, ponto de cara da 10, chama a torre 118-95, ajuste altímetro 10-15. Poderia confirmar apenas 116 a bordo? Afirmativo, 116, táxi autorizado via Pátio Uno, Índia, torre 1895, Azul 4040. Chegou o acionamento, Golo 642-03. Para o acionamento, posicionamento, está 3890, posição 9. Gol 1642, do TAM 3890, aguarda autorização. 1642. Acionamento, ACS 5808, posição 10. O 5808 aguarda para o tiver também. Número 2 no setor. Guardando. Solo Salvador, muito bom dia. Trip 5514, informação Juliette. Solicita nível 130 e, se possível, saída Conde para Aracaju. O 5514 está autorizado 130 Aracaju. Decoda 10 com curva direita na esquerda, correção, na saída Conde. O controle é 120, décima 8, e o transponder 0264. É autorizado 130 para Aracaju, com curva esquerda para decolagem na Conde. O controle 1208, poderia confirmar o transponder? 0263. 0263, o trip 5514. Obrigado. Olá, Salvador, bom dia. Golo 715 está na posição 25 da Juliette. Autorização Brasília. Golo 715 está autorizado Brasília, nível de voo 360. Decola 10 com curva direita na saída árvore elefa, via Brasil 17. Controle APL 120, décima 8, e o transponder 5540. Autorizado 360, decola da 10, na curva direita, na saída árvore, transição LA. Então, perdulo 17, 1208, controle, 1540, transponder, 1715. 1715, cotejamento correto, chama pronto para o tiver funcionamento. Chamará, 1715. 40, ponto de espera, pronto. Bom dia, Azul 4040, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, 4040, Azul. Chamada para o Golo 642. 1642, informo o Airbus da Avianca que dentro de alguns instantes solicitará o táxi. Após o mesmo passar a retaguarda, será autorizado o pushback. Gente, 1642. Lancia, saída da El. Ok, saída da El, 4201. Oceaner 6221 acionado para o táxi 148 com 3 horas e 55, Guarulhos alterna. 6211, está autorizado o táxi via Pátio 1, Táxi Índia, ponto esperado no 0, chama a torre em 118.95, ajuste de altímetro no 0, no 5, bom voo. Está autorizado o Pátio 1, Táxi Índia, ponto espera 1895. Obrigado, 1015 no ajuste de Oceaner 6219. Salvador, bom dia, boa noite, 97, autorização de confirma. 1897, informação Juliette, aguarde cópia. Vai lá. Objeto 5808, o senhor seria o número 3 no setor para efetuar o pushback. Haveria condições de te puxar um pouco mais a retaguarda de forma que o TAM na posição 09 faça simultâneo com o senhor? Sim, ativo, senhoria. 5808, tem condições. Gente, então após o avento iniciar o táxi, está autorizado o pushback acionamento, um pouco mais a retaguarda, de forma que o TAM da 09 seja realize simultâneo. Afirmativo, após o avião da Avianca iniciar o táxi, vamos efetuar simultâneo com o TAM, mais a retaguarda para dar chance para o pushback. Voo no 642, ficar atento ao Airbus da Avianca. Taxiano, após estar autorizado para o pushback acionamento, chamando o ponto táxi. Após a Avianca, autorizado, 642. Zip 251, voo 1804, pegando. Está pronto. Tem livre decolagem, pistão 0, 100 graus com 0,6 de nós. Iniciando, Azul 4044. Acionamento, chamando o próximo táxi. Chamando a próxima, voo 1897, pronto, cópia. Pronto, prossiga. Estou autorizado com fins, nível de voo 360, decola da 1-0, com curva direita, na saída da El Leda Bridge. Via UPS 1-6. Controle APR 1-2-0, décima 8, o transponder 5542. 6-0 autorizado por fim, da El Leda Bridge. 5542, transponder 19-8, controle de saída. Vou 1-897. 1-897, chama pronto, estiver em funcionamento. Chama pronto, obrigado. Falou, bom dia, bom dia, 07, não siga 5 para pushback em funcionamento. No 607, aguardo o pushback acionamento. Aguarda. No 607, está autorizado o pushback acionamento, chama pronto o táxi. Chama na pronto, 607. 010, China 6219. A linha mantém, capítulo 010, 6219. O Azul 4040, 39, 120.8, bom voo. 28, obrigado. Salvador, bom dia, Azul 4040, passa 1200. 4040, contato radar, vigilância, saída da El. Da El, 4040. 201 tem livre decolagem, pistão 0, vento 120 graus com 0,5 nós. Autorizado iniciando, acho que é 201. Gente, o Web 5808 aguarda as direções de táxi. Taxi número 642, 170 a bordo, Fortaleza, 3 horas e 10. Polo 642, está autorizado o táxi via Taxi Índia. Ponto espera da 10, chama a torre em 118-95. O ajuste é altímetro 0-0-5. 1895-1015, bom dia. Para o táxi, o Santa 890, está com 172 a bordo, 330 alternando Fortaleza. Tom 3890, está autorizado o táxi via Pátio Uno, Índia. Ponto espera do 10, chama a torre 11895. O ajuste de altímetro 10-15. Fique atento ao Boeing da Gol, efetuando o pushback em posição 05. Tá ok, autorizado via Pátio, via Ponto espera 10, chama a torre 10895. Com o VX, o ajuste de tráfego, quero push na posição 05. 3890, está terminando o pushback na posição 05. Poderia apenas confirmar pessoas a bordo, por gentileza? 172 a bordo, 3890. Gente, grata, bom voo. Web 5808, integral Airbus da TAM, via parte 1 no Índia. Ponto espera da 10, chama a torre 11895, ajuste 10-15. Web da TAM, via parte 1, ponto de 2905, obrigado, bom trabalho. Paulo Gol 307 para o táxi, está com 178 a bordo, 4 autonomias para um galeão. Meia 07, aguarde a autorização do táxi. Aguarda. Controle, o azul 4040, condições de voo abrinte. Azul 4040, mantenha ainda o perfil de saída. E chame Recife na frequência 1251. 251, boa. Ponto espera própria. 3890, alinha e mantém cabeceira 10. Alinha tem 10, 3890. Voo no 642, decolados 45, controle em 120, 18, bom voo. 308, bom dia, voo no 642. Ponto espera chamar 895 graus, 627. No 642, você mantém o 390, contato ar da vila. 390, solicita Aracaju para evitar formações. Autorizado, 642. Tem 3890 autorizado a decolagem, pista 10, vento 100 graus com 05 nós. Vai decolagem da 10, tá 3890. Salvador, muito bom dia, Webjet 5808, ponto 0108. Webjet 5808, após a rolagem do Alfa 320 da TAM, ali mantém captura 10. Após a rolagem do avião da TAM, ali mantém 5808. Quero dar 10, muito bom dia, Gordo 307. Muito bom dia, Gol no 607, mantém o ponto superior, por gentileza. Salvador, Gol no 725, na posição 8, para posicionamento. Confirme para o Salva. Gol no 705, posição 2, posicionamento. Gol no 705, está autorizado para tiver acionamento, tanto o ataque. Autorizado a chamar ataque, Gol no 705. Controle Salvador, bom dia, tá 3290. Contato radar, atenção, vigilante. Vigilante para 330, tá 3290. Cinco oito zero oito, web autorizado, decolagem, pistão 0, vento 100 graus com 0612 nós. Livre de decolagem, Webjet 5808. Gol no 607, após a rolagem do Boeing da Webjet, ali mantém capoeira 10. Gente, após a rolagem, mantém gol no 607. Chame Recife 1251. Recife 1251, obrigado, 6291. Objeto 5808, decolador 50, controle em 120, décimo 8, bom voo. Controle 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, objeto 5808, decolado, cruza 1800 pés. 5808, contato radar, atenção vigilante. 5808. 607, autorizado a decolagem pistão 0, vento 120 graus, 08 nós. E decolagem 607. 2545, Bono 642, bom dia. Táxi Bono 715, tem 193 a bordo, 4 de autonomia, treinando Campinas. Bono 715, está autorizado o táxi via Táxi Uno, Táxi Índia, ponte para Dono Zero, chame Torre 118-95. O ajuste de altímetro no 095. Autorizado via Índia, no 095, chama a torre no 8895, no 715, bom dia. Bom dia, bom voo, bom. Prossiga, Alfa e Anque Romeu. Alfa e Anque Romeu está autorizado. Até a saída do passe 3, aguardando instruções. Ok, aguardará. Pode Salvador 59, corrigindo, 52. Controle em 120, décima 8, bom voo. 08, grato, nível 7. Vem chamando para o táxi. Autoridade, chamada, obrigado. Saída da Elna, se escuta. 607, contato radar, vigilância. Atenção, 360. 360, 607. Bono 715, vento 120 graus, 0620 nós, autorizado a decolagem, pista no zero. Autorizado a decolagem no zero, Bono 715. Cruzão 50, tá 3890. 3890, chame Recife 12545. 3545 com Recife, 3890, obrigado, bom dia. Bono 715, decolada 56, chama controle 120-8. 120-8, obrigado. Controle, boa, é o gol 1715. Gol 1715, contato radar. Sobe, mantém o 360, vigilância. No perfil, subindo pro 36, é o gol 1715. Então, 3890, Salvador. Está autorizado o táxi via pátio 1, Café Índia. ponto 0110, chame torre 118 decimal 95, pode deixar no 095. Tá ajustado, ponto 0, chamar a torre, obrigado, e aí 1895. Rede 5808, chamo Centro Recife. Frequência 260, terno 288. Chamo Centro Recife 260, terno 288, objeto 5808. Salvador, bom dia, boa noite, 97.090, próximo. Boa noite, 97, autorizado a linha decolar, pista 90, vento 100 graus, 612 nós. Autorizado a linha decolada, 10, boa noite, 97, obrigado. Solo, eu tripei 5514 para puxa e acionamento no pátio dele. 5514, pátio 3, quadração equipe de solo, reporte para o táxi. Ciente, 5514. Chama Centro Recife, frequência 1251, alterno no 3395. 251, 3395, muito bom dia, 607.